a maior referência em diversão, proporcionando à família Pop o maior show audiovisual do norte do Brasil. O Águia de Fogo Super Pop. Super Pop. Em nome de Ricardo Gidores, equipamentos de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobra d'água. A marca que veste os irmãos Alice e Juninho. E você encontra nas lojas Vale Surf. Atrás do Castanheira, em Belém do Pará. Lá também você encontra a marca Freeboard. Vestindo liberdade aqui no Pop Live. Live. Aranha, comece a manutenção em alto-falantes. É com o Aranha. Skull Seasons. Azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, Maxi do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada. Skull. Viva Redondo com Skull. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Vai começar, Maria! Alô, vai de tudo! Vai pra cima, garoto! Pra cima! Pra cima! E vamos nessa, papai do céu! Uma pra mais uma! Alô, vai de tudo! Primeiro, meu águia, cumprimenta! Cumprimenta essa família! Segunda-feira, é pop na feira, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Prepara, jamaicano! Cumprimenta essa galera, jamaicano! E prepara no pianinho, assim, ó. Agora, galera, eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver essa arena explodir! 5, 4, 3, 2, 1, vai! É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata explode! Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com o nosso time, vai girando, vai girando, vai girando, comanda aqui. Sou linda menina, sou da colete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a colete não esquenta. Sou linda menina, sou da colete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada, tá de olho e a balança. Faz assim, ó! عشر سنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما Deixa eu ver se é brinque. Deixa eu ver se é brinque ou se é de verdade mesmo. Atenção. Prepara aqui. E gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira. Virou! Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. na veia, sexta. Hoje, celebração pra você, o Eric Motos também, meu amigo Vitor, toda a galera presente hoje é pra tomar todas, não tem dessa, maninho! Vai! Só as gatas, se sinta à vontade no ninho do águia. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vim é profissional, ela fina gostou demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vim é profissional, ela fina gostou demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. São as canções que fazem a gente mexer. São as canções que fazem a gente cantar. Eu quero ver a galera aqui cantando. Primeiro, cadê os fã-clubes presentes? Quem estiver com a sua bandeira, quem estiver com o seu banner aí. Galera presente, toda em peso. Um super abraço da família Pop pra geral aqui, ó. E quem sabe... Tira um pouquinho agudo aí, vai. Deixa eu ver um casal apaixonado aqui, ó. Assim, ó. Quando pensa. E vocês aqui, vai. Eu me escondo de todas as formas. Não cria esperança, não. Eu não quero criar esperança. Meu amigo Paulo Bolachinha, meu irmão. Cara que cuida da imagem do Pop Live, garoto! Meu pai, foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Seu ainda não... Muito! Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia... Meu parceiro Isan! Ele é a primeira dama! Obrigado, meu irmãozinho! Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É assim, ó. O águia que grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Se o nome que ele grita bem alto. Obrigado, meu amigo Arthur Neves. Você e toda a família reunida. Sempre você presente nos nossos shows. Sempre de Royal Black aí, que é legal, que é bom demais. Isso é muito bom. Toda a família reunida aqui no Ninho do Águia é muito bom. E vocês, meninas, um abraço no Age. Toda a galera presente aí do lado. Lag de Fogo Super Pop. Tô na família Altino Som também aqui presente com a gente. Aquele abração especial aí a família Altino Som, domingo dia 30, aniversário de 15 anos com o novo crocodilo aqui na Arena Sport Show. Parabéns, Maurício. Cadê ele, Maurício? Cadê ele, hein? Deve estar ali pra trás. Maurício também, o Jason Silva, o DJ Luiz, meu amigo particular Valdo Mulachinha, também aqui presente. Ele é um abraço especial. Meu amigo Melinho também, peça da pimenta, dia 6 de setembro, lá no Guarumã, no Acará. E quem toca é ele, garoto! Tupi! Presta atenção, presta atenção. De frente ou de costas? Como é que você quer? Como eu quiser, como eu quiser. Então mostre pra cá. Virando assim, ó. Inclusive o Pezão e a Débora 1 e a Débora 2, a Morenaça e a Ursinha do Pop presente para tomar uma que hoje é dia, parceiro. Novinha tá demais, apavorando a festa. É com a perereca. Olha a perereca, olha a perereca, perereca, perereca. E a família deixou, tem peso de novo, mais uma! E aí, maestro? Você quer mexer com a galera do Papão e a galera do Leão? Bora lá, Juninho! O Pai Sandu hoje, desculpa. O Papão hoje que botou 3-2 no Botafogo lá dentro do Rio de Janeiro, hein? Janeiro, hein? Janeiro. Galera do Papão! E o Leão ontem também papou, meu irmão. E aí, como é que é? Isso mesmo, eu ia falar. A galera do Leão também feliz da vida. Porque o Leão deu uma peia aí no Nacional, né, meu irmão? É os nossos times paraenses aí mostrando toda a força. Mas a galera do Paysandu tá mais feliz do que só a torcida do Bicola, bota o bracinho pra cima. E aí, dia, o teu padrinho Miller voador, meu irmão. Cadê o piloto, meu irmão? Meu irmão? Tá na área, hein, gente? Então pronto, bora pra cima. Mas também tem muita gente do Flamengo aí pirando o cabelo. Aí, André, rapidinho aqui, maninho. Um, dois, três, virou! Não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá sincera, la la, la la, eu sou sincera, la la, la la, eu sou sincera, la la, la la. Pra mim já deu, agora vai, vai pra ti. Eu não mereço um homem assim tão. Beleza, meu amigo Quaresma! Em clima de aniversário, essa semana toda, esse mês todinho, hein? Ele também, o Eric Motos, a galera do Shopping, garotos! Galera de Belém, direto pro Águia de Fogo, Super Pop Live! Toda a nossa galera aí do grupo do WhatsApp, Área VIP! O meu parceirão Márcio Afonso, daqui com a gente, a Laiane, Highlander! O Rony também, o Alisson, o André Barbosa e a Laiana Moraes! E a galera que tá solteira vai jogando a mãozinha. Peraí, não escutei, eu quero ouvir mais forte, mais alto. A torcida do Leão, que tá muito mordida com a galera do Paysandu, vai mandar pra bem longe a galera do Papão, agora sim, vai, vem forte, vai! Agora a galera do Papão mordidaça com a galera do Leão, manda pra bem longe, rapaziada, aí vai! Só jogar, galera. Ei, uou, ei, uou. Põe a mãozinha pra cima e grita. Sua marquinha é sensação, olé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Olha o meu parceiro, PH Live, também tá aqui com a gente pela retaguarda. Valeu, PH! Olha, eu tô de fogo. E o nosso amigo Top da Marajinha do Jurunas. Hoje é aniversário dele, hein? Alô, Top! Do nosso lado. É pra tomar todas e mais algumas, maninho. Ao lado do meu matemático número 1. Esse é melhor do que Osvaldo de Souza, meu amigo matemático Tom! Cadê o camarão, Tom? Eu desci, vou até o chão. Eu cheguei no baile, um novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amargo. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. E confirmando presença, viu, Maestro Davidson, viu, Mandinho, viu, Alisson? Dia 6 de setembro, véspera do feriado, é um domingão, galera. Wagner Fogo na festa da Pimenta, aí no Guarumã, é o Pop Live, galera! Super Pop! Guarumã na estrada do caralho, todo mundo convidado, olha o velhinho! É nóis! Apaga essa luz, deixa no escurinho. passando escurinho, põe a mãozinha pra cima. Joga Brasil! Pra cima! Só quem tá tomando uma aí, bota o bracinho direito pro céu, quem tá tomando uma. Não, faz melhor! Joga um copinho e tem uma latinha agora! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Vamos beber! História da champanhe. Inclusive, obrigado com carinho, meu amigo Marquinho, grande Marquinho. Assessoria aí da minha amiga Estela Bastos aqui juntinho com a gente. Obrigado, Estela, obrigado pelo carinho. Rompendo fronteira essa distância, viu? Ela sempre ao lado, meu amigo Marquinho. Obrigado, meu grande amigo Netão lá de Irituia. A noite já é nossa, vem que hoje é funk-nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. E o meu amigão Gabriel também presente com a gente. Alô, Gabriel! Você não poderia faltar de jeito nenhum, viu? Tá faltando garçom aqui do lado, viu, Estela? Vamos beber, tô! Vamos lá, família! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E o meu amigo particular, Mário Emerson! Aqui no Melodinho, alô, Mário Emerson, cadê você, maninho? Bora pra cima! Bora pra cima. Equipe Tubarão! Bora, material! Os camaradas também aqui com a gente da GDF, o Isaac Japuna, Gito, Dalva, Alessandra, Douglas. Ah, é o que eu sou, galo. Fala aí pra mim, fala aí pra mim. Top! Tu falar que é maldoso, quero ver tu aguentar. Na primeira enviada, tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar. Ha, ha, ha. É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar, tá? É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar. Tava no fluxo, avistei a novinha no grão. Sabe, sabe, sabe, sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, ela quer pau. Pau, pau, pau, ela quer pau. Pau, pau. Olha o jamaicano endoidando de novo, irmão. Meu parceiro Alex, vem aqui com a gente. Nosso irmãozão, riquinho do pop. Sempre nosso convidado, é sempre um prazer receber, viu, Alex? Você, a primeira dama, Maiara, Roberto e a Gleice também. Ô, Raninho, alô, Eric, alô, Alex, alô, Jéssica, alô, Lucy. Faz a batidinha no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile, no meio do baile. Super Pop. So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. E os nossos fantasminhas aí, como é que é? Olha o bigode, o Alassi, o bigodinho voltou, rapaz. E aí, minha morenaça? Vamos lá, família! When I met you in the sun. Bora pressão, bora Débora agora pra sair do chão. Como é que é? Muito whisky, muito Red Bull e muita gelada. Marcelo aqui com a gente doidando tudo. Se liga aí, mano. Esse é o show do Águia. E o nosso maninho Louro Bazuca também. Aí Louro Bazuca, sempre quando a gente vinha vem a Baitetuba, é sempre um espetáculo, maninho. Abimael, Alessandra. Aí, Alessandro, Abimael, Beclano não gosta de você ainda. Equipe Vida Louca, Bebe Majori, também o Wagner da Adidas. Equipe Os Desviados da Fortuna, Manuel, Delton, Igor, Alex, Daniel e Vinícius. Aí, meu parceiro Bruninho. Alô, Dedê. Alô, Bigode! Ele e o nosso amigo Cebolinha também tá aí com a gente. Valeu, Cebolinha! O Vitor, meu irmão, tá todos os nossos fantasminhas! Bora, bora liberar geral, que aí é pra mulher ou homem... Tirar aquela forra na geral, vou! Como é que é? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pede pra voltar. E aí, galera? Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Mais palmas. Palmas pra você. Você merece o título de pior. Vamos até uma da manhã, galera. Está aí de camarote. Já tá vindo já. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Alô, meu parceiro Gino, da família. A família é o Tino Sua, meu parceirão Maurício! É o Top e o Tom, essa dupla ninguém segura, meu irmão! Ei, não dorme na aula não, filho! Carnaval de Salvador tem safadão! Bloco, pirraça, circuito, marrondinho! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, bem me fez pra voltar. Vai! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Equipe Mil Grau desde cedo aqui com a gente virando tudo. Obrigado, Mil Grau, Rafa, Max, Reinaldo, o Vitor, Juliane, Edgar, Simi, Égua, valeu, meu irmão, a Mil Grau, valeu de montão, Cris, Martins, também o Lucas e toda a equipe, a galera aí, mistura de Baité. Curtindo na balada, só dando virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Adelaide. Obrigado de montão também os prostitutos de Abaité, o Renato, Marcelo, Jacaré, o Gateado e o Kiko. Desta época do cruzeiro, eu sou por ostentação. Eu só perco 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da cacimbinha e meu nome é Safadão. Agora boto o meu CD pra tocar no paredão. E na meia e sem LP Live Wallace. E na pop sem LP Wallace. Tô na pop sem LP Domingo de tarde, tô no orelhão. É o filho do nosso parceirão, patrão, velha guarda do Tony V. Olha o Lucas Pobre já aqui com a gente. Aí da empresa São Luís. Um abraço pra você, meu amigo Lucas Pobre. Para as pessoas que a gente tem o maior carinho aqui em Abaetetuba e representa com muita garra a família Pop. Um abraço, meu amigo Lucas, toda a família. Aí dos transportes São Luís, mais um é assim. Professora Débora, muito obrigado, Isaac. Alô, Chico Leisen, cadê você, Maris? Alô, Juninho! Olha o piloto aí. É um dos padrinhos do meio Jezinho. Meu amigo piloto. E ele juntamente com o Ciro também, o Miller Voador! Alô, Ciro! Alô, Ramon! Joga tudo em cima e sai do meio! E o comandante Nego! Para, Gilzinho! Doutor Renan, me queira bem, ô saudade! Soca, ai, amor, soca, ela fica. Ela pica, é o meu parceirão PH Live aqui com a gente, meu irmão PH. Desde a primeira música ele tá curtindo o pop de montão. Hugo Dalvarejo também sempre lá do lado. Ivone, Dinho, Ritinha também aqui com a gente. Joga tudo em cima e sai do meu. Deixa a música te levar. Deixa a música te levar. Live, live, live. Tudo bem que é legal a gente curtir um funk? Tudo bem que é legal a gente curtir um dance? Tudo bem que é legal a gente curtir um forrozão do Safadão? Mas a nossa onda é essa aqui, ó! Vai mexendo esse dedinho! Gabriel, minha amiga nova, já presente ali. É que eu tava com saudade de você, já viu? Ô, coisa boa! Paixão é o super, o pop também é de você. Ele me fazia eles estão lá e fazer o bicho. Botona DJ Elisson que o Juninho vai voar. Davidson, DJ Lendinho, tudo vai dançar. DJ Elisson e DJ Juninho, a noite inteira voar. E o Bob? E a do Bob eu sou. Uma da manhã! O pop é sol. Quem tem, toma todas. Quem não tem, bate palma aí lá. Sou da família. O pop é sol. Produções. Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Vai no aquecimento, meu pop. Aquece, garoto. Aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol. Vem, vem a Carol. Deita no chão, apoia com a mão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha... Maestro! Vem dançando, curtindo a festa, com som que arrasta a galera. Super pop, Águia de Fogo. Alô, Quaresma! Agora que moto, já no meu amigo vivo! Festa, com som e a galera da boutique do Machala aqui com a gente. Disse Juninho, hoje é tudo por nossa conta, maninho. Não perturba que estamos, é mais de tudo! Tinho do Meigo, você! Ele é maninho nosso, né? E também a Dona Gleice aí, presente. Muito obrigado, hein? Para com a dona, vai esquentar, né, maninho? É Pop Live! Segurando o batidão! Segurando o batidão! No batidão, no batidão, no batidão! Um dos caras que me inspirou a criar a bazuca do pop. E aqui do meu lado, meu amigão Louro Bazuca. Cara que hoje tá aqui a Baidetuba arrebentando. É nosso irmão, nosso parceiro. Prepara aqui, Lourinho. Prepara pra frente, garoto. Calma aí, segura aí. Prepara assim, ó. Pra aí. Aqui. Isso. Atenção. 5, 4, 3, 2, já! Na condição, estourei logo o Xandão. É de negro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas cabeça. Essa é a diferença do Pop Live! o som de Abaitetuba. É liga... Pop Live! Manda o show, sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, as baletes que comem. E aí, menina, e aí, menina? Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Olha o Tinho, olha o Tinho! Abraço, meu amigo Tinho Filho! Galera do Mirim, dá um tchauzinho pra gente, gente! Falou, Mirim! Que batidão! DJ Betinho Isabelê! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda. Olha o amigão Izan ali, ó. Nave, o Izan e o Igor. Fizeram história aqui no Pop Live. Um abração! Sou menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques fiam. Sou linda, menina, que chega roubando. Sensual do jeito que os moleques fiam. Essa linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de... O Pop Live. Live. Show. A família está agitada porque é festa na cidade, a sensação do momento é o Pop Live. A família está agitada porque é festa na cidade, a sensação do momento é o Pop Live. Nosso amigo Cabinho do Rock também, um dos velhos guardas em som automotivo. É o Pop Live. Alô, Cabinho! Cabinho! Ele também, a Silvinha! Alô, Silvia! Silvia! Silvia! É o futuro chegando pra você, tecnologia avançada, vem a ver. Edson Juninho, Davi Sinandinho, o live chegou, vem com a gente aqui. E aí? A família está agitada porque é festa na cidade, a sensação do momento é o Pop Live. A família está agitada porque é festa na cidade, a sensação do momento é o Pop Live. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Live. Pop Live. Pop Live. Pop Live. Pop Live. Pop Live. É Pop Live! É o futuro chegando pra você. Tecnologia avançada, vem a ver. Edson Juninho, Davi Sinandinho, o live chegou. Vim... Alô, bolo aí, o Marcelo! Marcelo do Pop aqui com a gente! Tava no auge, né? Bora, mortadela! Toda a galera da mistura de Abaitetuba. E a galera da mistura, meu irmão. Essa galera é famosa, viu? Minha amiga Estela Bastos, lá de Bragança. Esse nome muito famoso aqui no Pop Live, viu? Meu amigo Marquinho, também junto com ela, assessoria. Alô, Gabriel, você também! E claro, meu amigo Betão lá de Irituia, com todo carinho, viu? A galera que rompe fronteiras, quilômetros e quilômetros! Como é que é? DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, pra esse pedido no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Live. Primeiro, juro, né? É Pop Live! Seu setor, de lá em Mendo para a Terra Firmina. Porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edson e Diaz, meu irmão. É o Águia de Fogo!